tema da nossa palestra de hoje é facilite as coisas no Natal, né? E aí eu pesquisei na internet, né, com esse tema, e tem várias dicas para nós facilitarmos as coisas no Natal, né? Como comprar presentes, como ter um cartão de Natal, como resolver o problema de uma homenagem para a mãe, para o pai, tem um monte de dicas assim, né? Mas com certeza esta não era a intenção deste título, né? E aí eu pesquisei algumas coisas sobre o Natal e encontrei lá, né, que é o ritual do Natal, inclusive a relação da mãe com a de Deus, né, as virgens e tal, existe desde a época dos pagãos, né, e que foi através do Constantino, né, no próximo ao ano 400 aí depois de Cristo, que se estabeleceu inclusive toda essa relação, né, do Natal, como isto é feito hoje. Vejam só, por exemplo, o culto às mães virgens. No Antigo Egito sempre existiu a crença de que o filho de Ísis, rainha dos céus, nasceu precisamente em 25 de dezembro. Ísis algumas vezes é mãe, outras vezes é virgem, que é fecundada de maneira sobrenatural e engravida o Deus filho. Isso lá no Egito, né? As antigas civilizações. Ali já celebrava então um Deus único, a Trindade, a imortalidade da alma, etc, etc, né? Então, se nós formos buscar informações, pormenorizar, vamos dizer assim, o Natal, nós vamos encontrar as mais diversas informações e a gente não sabe exatamente o que é verdadeiro, né, e o que não é, né? Como se tem informações astrológicas que Jesus não teria nascido no dia 25 de dezembro, e sim no signo de peixes, né? Ele nasceu no início da era de peixes e nasceu no sobressigno de peixes porque a mensagem dele foi a espiritualização da humanidade, a prática do amor, que é toda, tudo o que a constelação de peixes, né, na sua energia, influencia. E a gente sabe que foi uma época histórica para a humanidade, onde nós tínhamos que aprender a desenvolver o sentimento do amor, do perdão, da fraternidade, né, para que pudéssemos, agora nesta era, nova era que nós estamos entrando, que é a era da mente, né? E por isso que nós descobrimos todos os sistemas de onda, a ciência, né, descobriu, porque agora nós vamos fortalecer a nossa mente, né? E cada vez mais nós vemos isso na prática do nosso dia a dia, né? Hoje, a humanidade, o que está acontecendo? Ela tem cada vez mais poder mental, né? E este poder, o que está fazendo com nós? Ou elevando as pessoas, indo com saúde, né, e equilíbrio, um monte de tempo na vida, fazendo sucesso, ou criando doenças, câncer, mal-estar, destruindo a própria vida. Por quê? Porque nós não aprendemos a mensagem essencial do Cristo, né, que é aquilo que tem num livro aqui que a gente sempre costuma mencionar. Quem ama não adoece. Né? Que é um livro de um médico. E, na verdade, então é isso. Mas o sentido do amor é no sentido de sentimento profundo, de perdão, de não levar mágoa, não levar ressentimento, não ter medo, confiar em Deus. Porque quem ama a Deus não tem medo nem de violência, não tem medo de nada. Né? Nós nunca vimos, estávamos falando esses dias, né, tantas tempestades, vento, etc, etc, né? Não, porque às vezes vinha uma e depois passava tempo sem vir. Agora, duas semanas atrás, é uma atrás da outra. E por tudo quanto é lugar. Né? Nunca se viu tanto isso, a natureza se manifestando. Quer dizer, as pessoas estão até se apavorando alguns, né? Estão começando a repensar. 2012 está aí, né? O ano da teoria maia, né, que é o fim do mundo, está aí. Começa a repensar. Mas daqui um pouquinho para o temporal, aí volta tudo normal. Quando na verdade nós, para facilitarmos as coisas para o Natal, deveríamos tomar isso como consciência de mudança, de transformação, né? E este é o sentido do tema que se propõe, né? de nós realmente facilitarmos o nosso Natal entendendo essas situações e nos mudando. Porque os tempos estão aí, né? Cada vez mais aquilo que a doutrina espírita vem pregando se comprova, né, por fatos, e nós, alguns entendemos, acreditamos um pouco, e outros sequer paramos para pensar. Se nós que estamos aqui acreditamos e paramos para pensar e entendemos, devemos também ter o compromisso de fazer frutificar isso, espalhar isso, né? E com certeza, eu fiz aqui um apanhado assim, rápido, né, de todos esses tipos de informações que estão chegando a nós aí, né? E que muitas vezes, por pormenorizarmos detalhezinhos, né, das questões como eu trouxe aqui do Natal, muitas vezes se perde a crença no essencial, que é o objetivo principal, né? A crença do Salvador, que foi o menino Jesus, pelos seus ensinamentos e o seu exemplo. Esta é a essência. E se nós andarmos por aí, com certeza, nós vamos viver este mundo turbulento que está aparecendo cada vez mais, com tranquilidade, com paz, com harmonia, mesmo que caia a casa, como a gente diz, né? E seremos nós que temos um pouco de fé mais firme e que lemos e que conhecemos, que vamos sustentar, né, os vizinhos, os amigos, os, sei lá quem, né? Porque quem não acredita em nada, minha gente, né? Eu vi uma mensagem ontem, né, que entre outras coisas ela diz, né, quando você perder a fé, você perde tudo, não tem mais nada. Se você não acredita na vida eterna, que existe uma justiça divina, que cada um tem aquilo que precisa e o que merece, como que você vai viver com tranquilidade, né, procurando fazer o bem, trabalhando, se dedicando, no mundo turbulento que nós vivemos? E que nós temos aí um monte de informações, né, que só perturbam a nossa mente, que só atrapalham a nossa mente, né? Então, eu gostaria de nesse tema, assim, né, transmitir aquilo que é mais importante, que é a fé que nós temos que ter, né? Ouvi dizer, porque também não assisti, no Fantástico Domingo, apareceu uma menina de 10 anos que toca Chopin, né? Foi chamada lá e não sei se alguém viu aqui, né? E aos 7 anos começou sem nada, começou a tocar música, né? Como aconteceu lá 300 anos atrás com Mozart, né? Com 5 anos, já estava, 6 anos já estava compondo óperas, né? E depois aí estudou e agora toca com uma pessoa que faz... O piano, bem tocado, é um dos instrumentos, quem é músico sabe, né, mais complexos para se tocar. E ela está dando show. O que, que é isso? E ainda o nome dela é Cristal, né? Então, aquilo que a doutrina espírita vem falando aí, que desde os anos 70, 80 para cá, estão nascendo crianças chamadas índigo, né? Que são, porque tem a aura mais azul do que o normal, né? E que são crianças altamente inteligentes, mas também de moralidade não muito firme, né, e algumas até travessas demais, que é o que a gente vê na nossa sociedade, né, mas que tem outras crianças que é chamada cristal, que então tem a aura não tanto azul, mas mais cristal mesmo, né, prata. E estas, né, então tem a moral e a inteligência super avançada, né? Então a gente diz assim, as outras, se os pais não cuidaram dela em disciplina, vão se perder. E é aquilo que está acontecendo na nossa sociedade aí. Pessoas altamente inteligentes, perdidas. Agora, as cristais, como essa menina aí, são aquelas que, se os pais não forem para a linha, elas vão levar junto. E elas vão sair por outra linha. E não vão precisar de muita coisa, porque elas já têm a estrutura firme. E essas vêm para mudar a nossa sociedade, né? Então, se nós tivermos essas coisas e observarmos, com certeza nós vamos ver boas razões para facilitar o nosso Natal, que é perdoando, se acertando, se ajeitando aqui, se esforçando para melhorar, modificando em si a nossa vida, a nossa crença, tendo cada vez mais certeza de que existe um Pai Deus bom, justo, de que aquele Jesus, né, que nasceu, ele realmente foi encomendado né, para que nós acordássemos. E faz 2000 anos que vem trabalhando cada vez mais, vamos dizer, depois da sua vinda, para que a gente acorde nesse sentido, né? E que nós precisamos nos esforçar. Ajuda-te, que o céu te ajudará, senão, né, não vai dar, né? E se nós, só reforçando, né, se nós tivermos esta firmeza, nem temporais, nem violência, nem nada vai perturbar a nossa certeza, a nossa tranquilidade de vivermos neste mundo em paz, em harmonia, entende? Com segurança, sem medo de viver e sem medo de ser feliz. Certo, gente? Final convido o místico.